é sucesso de Giovanni, Fernando Sorocaba, Bobeia Pra Ver, Bruninho e Davi, Imagina Com As Amigas. É música boa o tempo todo, né? E agora tá chegando mais informação. Cristiano Araújo e José Rico serão homenageados na festa de Barretos. Dois nomes importantes do sertanejo que faleceram em 2015 serão homenageados durante a 60ª Festa de Peão de Barretos, que acontece entre os dias 20 e 30 de agosto. De acordo com Jerônimo Mosetti, presidente do evento, Cristiano Araújo e José Rico ganharam tributos que serão realizados pelos próprios artistas que já foram confirmados no line-up do evento. Até agora não sabe como acontecerão essas homenagens, mas segundo Mosetti, os dois artistas serão lembrados por seus companheiros no local que seria deles também. Eles participariam do evento para substituir a apresentação de Cristiano Araújo, que já estava confirmadíssima. Foram convidados Wesley Safadão, Luan Santana e João Bosco e Vinícius. Em entrevista, João Bosco comentou o assunto. Se isso trouxesse ele de volta, seria bom demais, né? Tocar em Barretos é muito bom e com certeza Cristiano Araújo vai fazer muita falta. Disse aí o nosso querido João Bosco, né? Maravilha. Olha, é uma pena realmente, tanto para a velha guarda do sertanejo, quanto para a jovem guarda do sertanejo, né? Vamos dizer assim. Galera, vamos então com Cristiano Araújo para recordar aqui no Central do Sertanejo. Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no mundo inteiro, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você eu estou. E diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais, o nome dela não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Me fez sorrir.

Pedro e Zanardini, marcando presença na sua terça-feira, aqui no Central do Sertanejo. Euripinho Solo, cerveja, cachaça e vinho. Também tivemos Cristiano Araújo, com ela que eu estou, Giovanni, Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi. Só música boa, né? Só música bacana. E o nosso programa vai chegando ao final, né? Agradecendo sempre o carinho da audiência de todo mundo, o carinho da sintonia. Amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta trazendo muito mais Central do Sertanejo pra você na sua rádio preferida. Foi um prazer imenso passar essa terça-feira com vocês, tá bom? Tá certo? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Amanhã tem mais Central do Sertanejo. E agora tem Paula Fernandes e Chitãozinho e Chororó pegando lágrimas. Até amanhã. Valeu! Levou junto também minha paz. Só naquele instante percebi que pra me redimir era tarde demais. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito eu já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagir. Agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Mas com as mãos, Deus, a dor que ela deixou em mim, por favor, me ajude a suportar. Deus, me tire o frio da solidão e essa sensação. Central do Sertanejo.